Hoje o tema da nossa palestra se chama Nosso Futuro Depende de Hoje. Na vida, não existe antecipação nem adiantamento, somente o tempo propício a cada um de nós. E os seres que aqui vivem recebem as sementes do crescimento espiritual a todo instante, pelas mãos de Deus, através da espiritualidade que nos cerca. Se Deus é Pai, bom e justo, e lançou sobre cada um de nós um véu sobre o nosso passado, é porque isso deveria ser útil para o nosso adiantamento, justamente para que tenhamos ciência somente do que nos é necessário. Então, muitas vezes nós nos perguntamos, né? Pô, a gente vai lá no centro espírita, escuta falar que a gente já encarnou não sei quantas mil, milhões de vezes, né? E a gente não se lembra de nada. Isso às vezes causa até um pouco de causa dúvida, né? A cada um de nós. A gente pensa na área da reencarnação, já reencarnei tantas e tantas vezes, a gente não se lembra de nada. Não se lembra nem da última reencarnação, muito mais das outras anteriores, mais distantes, né? Por que que isso acontece? Justamente Deus Pai nos priva dessa visão do nosso passado, para quê? Para que isso não influencie as nossas atitudes aqui no presente. Então, ou seja, a gente tem que procurar viver a nossa vida presente, com a cabeça voltada para o presente, para as nossas atitudes atuais, pensando crescer, pensando evoluir, pensando em melhorar, se transformar, assim por adiante, né? Não adianta e não convém a gente ficar com o nosso pensamento preso, nem tanto ao passado, nem tanto ao futuro. E daí a gente vive num clima de ansiedade, querendo saber de tudo, e a gente não vive o presente da maneira que a gente deveria viver. Então, por isso que Deus coloca esse véu, então, sobre nós, e nos priva de certas coisas, para que a gente possa se focar em nosso presente, possa focar naquilo que a gente está fazendo agora, né? Nesse momento. Então, se a lembrança das vidas passadas e o conhecimento do futuro fossem de essencial importância para o progresso do homem encarnado, a natureza teria nos dado um sentido especial para tal, né? E assim, a gente deve pensar, se Deus é bom e justo, por que Ele nos privaria então do passado ou do futuro para cada um de nós? Qual seria a grande finalidade? Para nos punir? Então, se Deus é Pai e é justo, e Ele nos priva de certas coisas, é porque Ele está nos preservando, às vezes, de coisas que nós fizemos em nossa reencarnação passada. Quem será que nós fomos? A gente não sabe, entre aspas, né? A gente procurar e ter de cada um de nós, talvez a gente encontre. Mas, às vezes, a gente pode ter cometido atitudes em nossas encarnações passadas, que a gente queira saber tanto, e essa revelação, às vezes, vai nos chocar. Então, não adianta, né, a gente se chocar com revelações que vão nos tirar do momento que a gente tem que viver realmente, que é o presente. Por isso é que tanto o nosso passado espiritual, quanto o conhecimento sobre o nosso futuro, só são revelados em casos excepcionais e de forma natural. E isso quando o conhecimento prévio facilita a execução de alguma coisa ou existe a finalidade específica. Com certeza, se a gente precisar se lembrar de algo, que seja do futuro, que seja do passado, a espiritualidade vai revelar a nós, de alguma forma, ou por intuição, ou por relances de pensamentos, de imagens, né? Tem aquelas pessoas que às vezes têm previsões de futuro, e assim, ou do passado, ou num sonho. A gente tem um sonho às vezes, né? Porque o sonho é uma realidade que a gente vive. Embora a gente esteja dormindo, através do sonho, toda vez que a gente se lembra do sonho, a gente está vivenciando o sonho. E quantas coisas não nos vêm no sonho, né? Então muitas coisas são colocadas no sonho para a gente, né? Então tudo isso é que a gente não se liga nisso, não se toca, mas todas as informações que a espiritualidade vai jogando para cada um de nós são aquilo que a gente precisa receber, informação, nada mais do que isso, né? Para que nos ajude em alguma coisa. O problema é que a gente está sempre querendo mais e mais, né? Então a gente se frustra porque quer saber do futuro, quer saber do passado, mais coisas do que a gente às vezes não precisa saber. Então, além de tudo, nunca devemos nos esquecer de que, assim como nossos acontecimentos do presente, todos eles têm sua causa na vida passada. E os acontecimentos do futuro, que ainda estão por vir, têm como base as nossas ações do presente. Essa é a lei da ação e reação. Então, às vezes, está tão interessado em saber o que que eu fiz no passado, ou querer saber o que que eu vou fazer no meu futuro, como vai ser meu futuro, e a gente se esquece que a lei da ação e reação, o plantio é livre, colhida, acolhida é obrigatória. Então, às vezes, se estou vivendo uma vida que não satisfaz muito com os meus desejos, com aquilo que eu gostaria, como estivesse, é porque é reflexo daquilo que eu plantei lá no meu passado, né? E às vezes não cabe a nós tomarmos conhecimento dele, por quê? Porque às vezes a gente vai se iludir, vai se chatear, vai se entristecer, porque a gente se acha às vezes o rei dos seres, né? A gente sempre se acha o melhor de todos. Então às vezes descortinar um passado, que talvez não tenha sido muito bacana que a gente tenha feito, não vai nos trazer coisa boa para a gente, né? Então vai nos colocar para baixo. Então por isso que o bom é a gente seguir nossa vida trabalhando no presente para plantar coisas boas lá na frente. Assim como não há razões, então, para o homem viver em busca de informações sobre seu futuro, tal atitude revela falta de confiança nos desígnios divinos. Falta de confiança nos desígnios devidos. Se cremos em Deus, nada melhor que exercitarmos a confiança nele. Então, se a gente crê em Deus, que Ele é justo, que Ele é Pai, que Ele quer bem a todos nós, a gente tem que depositar um pouco de confiança nele. E o que acontece às vezes, as pessoas querendo saber informações do seu futuro a qualquer preço, a qualquer custo, né? E às vezes, né, pessoas desembolsam até para saber isso, né? Com que finalidade? Basta a gente dizer que entidades do bem e calibres estão sempre ao nosso redor, elas não fazem isso, né? Então, elas só fazem isso conforme uma necessidade. Então, se a gente vai procurar lá uma cartomante, uma cigana, sei lá o quê, para querer saber da minha vida. Então, a gente vai lá e paga, e ela fala tudo aquilo que a gente quer saber, e assim funciona. Tudo existe técnica, tudo existe uma forma de passar as informações. E muitas delas também têm o quê ao lado delas? Também existem pessoas sensitivas, né? Tem seres espirituais do seu lado trabalhando em conjunto, mas recebe mensagem. Se a espiritualidade não coloca as informações à nossa ciência, à nossa prova, então imagina que entidades que estão do lado das pessoas, né? Não devem ser entidades boas. Então, o que acontece? São pessoas que trabalham com entidades de grau inferior, que manipulam informações para não satisfazer o nosso ego. E a gente vai lá e paga por isso. Então, essas coisas não têm razão de ser. Basta a gente acreditar em nós mesmos, acreditar em Deus, que as coisas vêm na hora e no momento certo. Posso ter certeza. Cada existência nossa é planejada com antecedência no mundo espiritual, antes de cada reencarnação nossa. Tudo isso é escolhido muitas vezes por nós próprios, para podermos atingir nossos objetivos pessoais evolutivos. Estamos falando da duração da nossa existência, saúde, doenças, riqueza, pobreza, etc. Então, se a gente é um participador daquilo que nós estamos tentando fazer hoje, será que nem nós a gente confia, né? Porque somos nós que muitas vezes vamos lá e assinamos, ó, quero fazer isso, quero fazer aquilo, e a gente às vezes duvida disso. Se nós mesmos participamos daquilo que nós estamos fazendo hoje, né? Então cabe a nós darmos confiança a nós mesmos, né? Cada um foi lá e colocou sua assinatura embaixo lá, não, eu prometo que vou fazer isso aqui. E daí a gente quer saber como é que é o futuro, como é que é o passado, né? Então não tem uma razão de ser. Muitos de nós passamos nosso tempo precioso presos a acontecimentos do passado ou querendo descobrir nosso futuro a qualquer custo. Então, quantas pessoas às vezes ficam presas a acontecimentos do passado, se martirizando, sofrendo, né? Aquele passado, né? Não cabe a gente ficar preso ao passado. O passado já foi lá para trás. Para trás, tem um futuro que está lá na frente. O que a gente tem que viver, colocar em prática, é o nosso momento atual. Aí sim vale a pena a gente gastar nossa energia. O momento presente é o ideal para o nosso progresso. Pois vamos estar plantando agora para colhermos nosso futuro em breve. Então cabe a cada um de nós a gente se esforçar ao máximo para a gente plantar hoje para colher um futuro bom lá adiante, né? E o passado e o futuro cabe a Deus, né? Ele que vai dizer pra gente o que é bom, o que não é bom. Para continuar um pouco mais nesse assunto, eu chamo o Mickey.